A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Welcome! Cá estamos nós para mais uma Jukebox na radioantenaweb.info. Online, as melhores músicas de 30 anos. E ainda por cima tem a chance de guardá-las aí, bem juntinho de si, no seu computador e andar com elas no MP3 para recordá-las quando quiser. E por que não, China Girl, de David Bowie, em 1983. 4 anos depois, o ex-Beatle e infelizmente já desaparecido George Harrison editava Got My Mind Set On You. Os anos 90 estão hoje na nossa emissão com a fabulosa balada Amazing, dos Aerosmith, de Steven Tyler. Estão feitas as apresentações? A viagem vai começar até bem longe, até à China. China Girl, com David Bowie. Até já! Everything you are. Yeah! E assim está concluída mais uma emissão da Jukebox, os Aerosmith com Amazing. Pelo meio ficou uma das músicas dos discos pedidos e dos programas matinais de rádio da altura, Got My Mind Set On You, de George Harrison. E no início da nossa caixinha mágica de hoje, um grande som, China Girl, o excêntrico David Bowie. Muita música para ouvir, muita memória, aqui na sua radioantenaweb.info. Sintonize a sua Jukebox e recorde connosco os anos 70, 80 e 90 do século passado. Jukebox.